O Iron Heights, o dirigível prisão, caiu nos arredores de Gotham, e dentro dele estava o crocodilo. E com a ajuda do Asa Noturna, Batman deve capturá-lo. Essa secundária traz uma trama bem surpreendente, culminando uma batalha de chefes contra o crocodilo, controlando o Batman e o Asa Noturna. Ela acaba funcionando exatamente igual a batalha contra o Albert King, mas tem uma finalização muito estilosa.